Boa noite. Então tá, olá para todos, estamos iniciando o segundo podcast da cadeira de comportamento do consumidor 2 do curso de comunicação digital. Meu nome é Gustavo Fischer, sou professor da cadeira, coordenador do curso, toco violão nas horas vagas. Estou aqui com mais uma rodada com a galera da turma 2006. O nosso objetivo na cadeira é discutir produtos que fazem parte da web, alguns que têm características mais próximas de redes sociais e outros produtos que já nasceram há muito tempo e têm uma presença na sociedade e com os consumidores, e que a gente também, num segundo momento, vai começar a colocá-los em observação dentro do ambiente da internet. Eu estou aqui com a Lilian. Oi, Lilian. Bom dia. E com a Daiane. Oi. E com a Greta. Olá. E vamos ter a participação especial de Zambo. Olá. Que esteve no programa passado, conforme vocês ouviram. Então a gente vai começar falando de um serviço exclusivo de internet, que a Lilian vai comentar com a gente aqui, que é o Camiseteria, que é um serviço bem bacana, que tem um conteúdo bem original, uma proposta diferenciada. E ela vai apresentar pra gente o Camiseteria, pra gente conversar um pouquinho. E aí, Lilian, Camiseteria é tão bacana assim? Ou é só apenas mais alguma coisa que vai ser uma moda passageira na internet? Não, acho que Camiseteria é divertido, sim. Não sei se é uma moda, acho que ele é bem antigo, assim, pra, tipo, pra ser uma moda. E pelo que eu vejo, assim, de uso, tipo, se fosse fazer uma curva de usuários, parece que ele tá ficando cada vez mais popular, assim. Cada vez tem mais gente acessando, enviando estampas, comentando. Tá, mas vamos do começo. O que é o Camiseteria? Camiseteria é uma... Eu vejo como uma rede social, onde as pessoas podem enviar estampas, votar, podem postar no blog... Elas ficam interagindo, tu vai lá, posta uma camiseta e daí tu diz, bah, tá legal ou tá feia, vota. E se a camiseta tiver uma pontuação legal, ela é produzida, senão ela fica lá guardada. Aham, mas do que o Camiseteria vive? Do fato deles venderem as camisetas que são votadas e produzidas ali? Sim. Então dá pra dizer que ele é um serviço online que se aproveita de características de rede social, mas... Ele não se apresenta primeiro como uma rede social. Bah, eu vejo que não existiria se não fosse uma rede social. É, depende exclusivamente disso. Sim, porque a camiseta só é produzida se as pessoas votarem. Uhum. E elas também só são produzidas se alguém fizer, uhum. Então... Mas ao mesmo tempo não é uma rede social pura. Não, não porque gera os produtos. Uhum. E como tu descobriu Camiseteria e como é que tu acha que, do que tu enxerga na interface do Camiseteria e das propriedades dele, que tipo de público ele atinge como serviço? Bom, eu descobri o Camiseteria enquanto eu fazia um trabalho que eu tinha que fazer um colete, era alguma coisa assim, então eu tava pesquisando algumas coisas sobre moda e eu caí num blog de moda que tinha esse link pro Camiseteria e eu achei tão legal o nome, eu entrei e fiquei horas viajando. E achei muito legal, assim, tipo, tudo que eu queria ter encontrado, assim, eu encontrei no Camiseteria, assim, tipo, ah, pessoas fazendo estampas, comentando, tipo, pessoas que gostam desse assunto. Com relação à interface dele, ele é bem simples de mexer. No começo eu fiquei um pouco perdida, assim, tipo, bah, o que, que são esses números? Não entendi muito bem que era pra votar, não entendi muito bem, tipo, por que todo mundo ficava comentando, porque eu achava que era mais um site, assim, até tu... Quando tu percebe que é uma rede que só funciona porque as pessoas participam, aí sim a interface faz todo sentido, assim, ela acaba se tornando bem lógica, mas não num primeiro momento. Uhum. E é possível eu ir lá, escolher camiseta e tal, e não votar, e não participar, e usar como uma loja virtual mais do que uma rede social? Sim, só tem que fazer um cadastro, mas não precisa votar, uhum. Não... As pessoas não vão saber nem que tu existe, na verdade. Uhum. Porque tu só vai ter um perfil pra comprar a camiseta. Uhum. Gurias e Zambo, vocês já entraram no site da Camiseteria? Já. Sim. Acho que não tem. É difícil quem ainda não tenha entrado, pelo menos, né? Pela popularidade do site. É muito interessante o jeito. As estampas, elas também... Elas aproximam, às vezes, as pessoas, porque às vezes são divertidas. Várias coisas que ajudam, assim, a essa relação que a Lilian falou, até como rede social. Mas esse problema que tu colocou da interface, que ela, tipo, no primeiro momento ela não é tão intuitiva, não seria justamente pelo preconceito e falta de background que as pessoas têm quanto a um site que vende camiseta ser também uma rede social, um site vendo ser também uma rede social? Que é uma coisa que aqui no Brasil, de iniciativas que eu me lembro agora, são pouquíssimas. Eu acho que não é um caso, não que seja preconceito, mas é uma coisa que as pessoas não têm, não é uma coisa comum. É. Então, não que seja preconceito, mas depois então que tu entra, que tu conhece bem, daí... Não. Realmente, eu entrei assim, eu não esperava nada. É. Eu esperava uma coisa, esperava com um camiseta. Site onde tu compra camiseta, não. Sim. Nada perto de rede social. Claro, por isso que não é tão lógico, né? Uhum. Mas isso está se popularizando bastante, cada vez mais iniciativas surgindo. É que eu acho que agora as interfaces estão dessa maneira. Então agora fica mais fácil para o usuário ver, mas acho que na época que a Lilian talvez entrou a primeira vez, ela também, além de nunca ter visto uma rede social, sei lá, que vende camisetas. Talvez agora, tipo, as pessoas estejam mais acostumadas, então elas vão ver aquele tipo de votação e vão saber o que que é, mas dependendo da época que a pessoa entrou no site. Eu acho que isso depende também. Parece que tem uma diferença interessante aí também, que é o fato de que, tentando pegar aquela segunda parte que eu perguntei pra Lilian, qual é o público-alvo do camiseteria, pelo tipo de camiseta que tem ali, pelo tipo de interface e tipo de proposta, né? Pelo menos não é o público intermediário, ou seja, eles não vendem camisetas para lojas, até onde eu conheço a proposta, né? Eles não estão ali para vender 100 camisetas, 150 camisetas, estão ali para vender uma para ti, ou tu compra duas ou três ali, mas não é um serviço de outras empresas que fazem uniformes e camisetas que tem o site como um folder, né? Uhum. E aqui tem uma questão bem mais... por demanda, né? É, aquela coisa bem mais, digamos assim, semi-exclusiva, então, porque tem X números de estampas e, de repente, só tu e mais duas pessoas vão querer aquela ali, sabe? Então, não vai ser que nem uma marca de roupa que confecciona várias e várias e várias e tu vai andar na rua e todo mundo vai ter aquela camiseta. Não, não é aquela coisa de modinha. Então, tá ali, tu escolhe a tua, entendeu? E quando acaba, só fazem de novo se for a demanda, né? É, se for bastante votado, daí eles até podem fazer de novo a camiseta. Que isso aconteceu até com essa, né? Do Jeremias, muito louco. Uhum. Sem pressa. Essa eu quero comprar. E eu acho que também tem uma coisa curiosa pra gente fechar essa questão do camiseteria, que é o fato que a gente teve acesso, digamos assim, ao camiseteria lá no Intercom, né? Camiseteria físico, né? Lá com um stand e tudo. E o próprio Fábio Seixas, né? Que é o responsável pelo camiseteria, estava lá participando dos debates e tudo mais. O que vocês acharam da maneira como o camiseteria se posicionou ao vivo lá no saguão do Intercom, por exemplo? Para mim, particularmente, me chamou a atenção o fato de não ter camiseta lá para vender. Isso para mim foi um negócio assim, muito diferente, assim. É, eu achei legal, até pela aquela arara que tinha, né, com os mouses, tipo, incentivando mesmo, assim, a gente não vende em loja física, a gente só tem online. Eu achei muito legal essa questão e achei legal também a questão que botaram uns puffs e fizeram uma coisa ficar como uma, sei lá, assim, tu fugir assim da Intercom e ir para um outro espaço, assim, onde todo mundo sentava ali e conversava naquele espaço ali. Achei muito, muito interessante. Tanto que depois teve em blogs, o blog mesmo do Fábio Seixas falaram, o nosso espaço foi mais visitado do Intercom. Porque realmente ficava o pessoal todo em volta ali nos puffs, também por causa dos brindezinhos. É, os bottoms eram fantásticos. Né, Todo mundo queria ganhar a camiseta tirando o bottom. Eu acho que foi o stand, assim, não sei se seria esse nome, que mais chamou a atenção, acho que de todo mundo, assim, na Intercom, porque todo mundo olhou assim, bah, que legal, assim, a ideia dos caras foi muito boa. Sim, fugiu da lógica, pegue o folder, assine aqui e tal. Isso. Então, acho que isso é bacana mesmo. Pra complementar, assim, sem fugir do camiseteria ainda, aconteceu uma coisa recentemente que eu achei fantástica, assim, com talvez ação de marketing, modelo de negócio, enfim. Tem uma amiga minha que é designer, nós trabalhamos juntos uma vez, e ela foi contratada por uma empresa, uma marca de roupas, pra criar uma estampa pro camiseteria e colocar ali discretamente o nome da marca. Tipo, claro, e a camiseta dela não foi aquela coisa, eles entraram em contato com a camiseteria e tal, entraram em contato com ela, pra ela fazer aquilo ali e a estampa, como todas as outras, entrou em votação. Mas a ideia era que, de repente, aquilo ali desse um certo buzz, assim. É, desse um buzz em torno daquilo. Eu achei Uma estratégia legal. Mas os caras da camiseteria não barraram, deixaram rolar. Acredito que não. Uhum. Era discreto, não era nada... Sim, sim. É, não, acho que provavelmente na Lilian chegou a ver isso. Eles têm uma espécie de regulamento, assim, do que pode e não pode nas estampas. Se tem alguma coisa tipo, não pode logo de marca ou coisas do gênero. Eu não cheguei a olhar isso, assim. Bom, eu cheguei a ver os critérios para enviar a estampa. Uhum. Até porque como designer e pessoa sim, que sim. desenha bastante, assim, apesar de eu nunca ter enviado nada para lá, eles têm critérios muito rigorosos com relação a plágio. Que é um negócio, assim, ódio mortal da comunidade. Nunca manda um negócio plagiado pra lá, porque é vergonhoso. Os caras caem de pau em cima e humilhação Banido. Pública. Humilhação pública. Queimado em praça pública. Uhum. Graças a Deus, né? Porque... Bom, ainda bem. E com relação, assim, tipo, quatro cores, não manda nada em degradê e tal. Mas com relação a marca, assim, eu nunca vi, assim, eu não lembro de ter visto isso no regulamento. Só que... Bom, tipo, como é uma comunidade, é a própria galera que define, sabe? Se eles querem o negócio da marca tal ou não querem. E eu acho que eles não restringem também pelo fato de tu poder fazer alguma brincadeira com uma marca, assim. Por exemplo, fazer uma brincadeira com o McDonald's, alguma coisa assim. Então, eles não vão, acho que, privar a pessoa de colocar uma marca. Sendo que eles podem brincar com isso também. Daí vai diminuir sentidos, o trabalho, né? Diminuir a criatividade, talvez, claro. do designer que mande. É. Inclusive, tem uma camiseta agora. Saiu esses dias do... Arcos Dourados. Bom, pra quem não conhece, então, é camiseteria.com.br, né? Muito bem. Vou aproveitar aqui e pedir pra Daiane apresentar o serviço dela, que ela escolheu, que ela elegeu como serviço e como rede social ao mesmo tempo, né? Então, acho que é bem curioso, até porque, na verdade, a gente saindo do camiseteria, que também tem um pouco essa dupla face aí, vamos discutir um pouco. É o Cooler, é isso? Isso, é um serviço da Adobe... Né? Uhum. Que é totalmente free. E ele é desenvolvido em Flash. Daí, ele é uma ferramenta que tu pode compartilhar, né? Através dos usuários, tipo paletas de cores. Ele é mais assim pro público designer, alguma coisa assim, ainda mais para web designer. Onde tu pode dividir, assim, a tua formação de cores para um determinado assunto. Por exemplo, eu criei lá uma paleta de cores sobre o Natal, assim. Daí tu coloca as tags e publica ela. E daí, nisso, que daí acontece a interação do usuário, que ele pode votar e vira mais uma comunidade em função de ter... determinadas tags, tu vai procurando e tu vai achando e tu vai identificando e vai querendo criar a tua, né? E essa paleta, assim, quando eu dou uma busca por tag, daí vem algumas paletas e elas vêm, assim, com algum tipo de informação técnica sobre, por exemplo, essa aqui tem é formada pela cor tal, que tem tanto de cian, tanto de com certeza, preto, tem várias, na verdade, tem vários formatos que eu dei uma pesquisada e daí... É para ser aplicado tanto na web, no vídeo digital e impressão, assim. São vários tipos, assim, que eu não conheço muito bem, assim. RGB, acho que a Lívia sabe melhor que CMYK. Eu. Tem vários sistemas de cores. Tem RGB, CMYK, Lab. Dá pra te usar em qualquer lugar, assim. É muito interessante isso. O grande problema do Cooler, assim, que... Pelo menos pra mim, tipo, eu tive que acessar e eu achei uma cor bem legal. Eu queria pegar o hexadecimal dela pra trabalhar com web e não consegui, assim. Problema no Ctrl-C, Ctrl-V. Tu não baixa nenhum arquivinho que traz as coisas. Nada. Tu tem que olhar só, ali e anotar. Só ver as cores. Não, tem como baixar assim. Tem? Eu não... É verdade. Tem como baixar. É que eu nunca que me dei o que é que tu baixa baixar, exatamente? Uma descrição? Tem um link pra download. Chegou a ver o que é um JPEG? Não, não cheguei a ver. Tá. Mas... É que tem, na verdade, um ali, download. Agora veio Tem, na memória. Só que eu nunca me prestei a baixar, porque é inútil, talvez. Bom, deve ser útil pra alguém, mas... Pra galera, ele tá via cor. É um banco de referência, né? Um banco de referência de com certeza. Cores. E é legal que o cadastro é bem simples. E a maioria das pessoas já tem cadastro na Adobe. Tu usa o mesmo. O teu e-mail e senha. E é só o que pede, assim. Não tem nada. E tu pode pesquisar as cores, pode pesquisar tudo. A única coisa que pede o teu login seria pra te colocar a tua paleta de cores ali. E votar também, né? Com certeza. Ele é um serviço, portanto, né, na verdade, gratuito, né? Ele está a serviço, a gente podia dizer assim, de uma marca maior, que é a própria Adobe, né? Com certeza. Por que a Adobe propôs um serviço desses? O que vocês acham que tem de objetivo? Eu acredito que para concorrer com outros sites. Tem vários outros que funcionam dessa forma. Uhum. Tem o Color Lovers, por exemplo. Uhum. Que o sistema é quase a mesma coisa. É uma rede social. Bem mais rede social, com muito mais cara de rede social. Tem como a galera fazer comentários. Uhum. Tem como o pessoal tipo, botar fotinho ali. Tem um perfil. Uhum. E outras coisas. E aquilo lá estava sendo muito acessado por designers, uhum. a quantidade de visita que aquele site uhum. tem e participação que ele tem é muito grande. E tem vários outros também com o mesmo perfil, menores. Uhum. Eu acredito que foi para entrar nesse nicho e chamar a atenção dos designers, ó, a gente está aqui. Uhum. Eu acho que como ela faz produtos, muitos produtos para designers, eu acho que seria um meio de ser lembrada até na internet com uma cara que é free, que é totalmente web, uhum. assim. Uhum. A gente sabe que a Adobe produz alguns softwares significativos, como Photoshop, que estão significativos no bolso também, né? Alguns. E, portanto, essa, acho que me parece que é uma tentativa de aproximação e de branding da própria Adobe, dizendo, olha, a gente uhum. não só produz o software, mas ela entendemos do que tu gosta de entender, né? Uhum. E aí... queremos te auxiliar nesse processo. Tu chegou a ver, assim, há quanto tempo existe? Ou chegou a dar uma olhada se tem muitos usuários? Eu até dei uma procurada, mas eu não achei nenhuma informação de tempo. Uhum. Nem no site mesmo, assim, eu procurei, sei lá, alguma uhum. coisa sobre eles mesmo, assim. Né? É, mas eu sei que não faz mais de 2 anos, com certeza. Não, ele surgiu ano passado, eu lembro. Uhum. Eu já estava no curso quando surgiu. Uhum. Eu lembro do lançamento dele, inclusive, que eu vi no site da Adobe. Uhum. E, só que no início ele era muito bizarro, ele não funcionava na maioria dos computadores. Uhum. Tipo, não era nem a questão do plugin flash, ele tinha um probleminha ali. Era uhum. muito engraçado a quantidade de repercussão que tinha no fórum, nos fóruns da Adobe uhum. sobre aquilo ali, ó, não funciona em tal computador com tal configuração. Eu era um dos que não funcionava. Uhum. Tu chegou a clicar em usuários? Ontem, quando tu me mandou lá, eu entrei pra ver e tal, eu vi a interface e concordo contigo, assim, a interface, ela é bem, me parece, a proposta é voltada mesmo pro profissional web designer ou designer, enfim, designer de interface, porque ela não é, assim, uma coisa varejão, assim, ela é bem bacana, preto, uhum. corzinha, fontes... discretas e tal, eu acho que é bem... É que como eu acho que é totalmente tipo, certo, até a interface, eu acho muito boa de mexer, assim, em função até de que tudo é muito simples ali uhum. e tudo... É intuitivo. É, e também daí, tipo, o que chama mesmo a atenção é as cores, que é a proposta, né? Então, uhum. não teria até como eles fazerem uma coisa muito escandalosa, sendo que as cores que é o que mexe ali com aquilo ali. Uhum. E tu chegou a ver um pouco do o que o usuário, além, ele pode votar em paletas, ele pode fazer sim, todas daí as tem, aquelas... tem sessões, as mais votadas, tem as mais recentes, uhum. tem... Ai, agora não consigo lembrar mais, assim, mas as são... populares, é, as mais... é por acesso aí das uhum. cores, não... Aham. Uhum. Mas esse... é bem interessante as tags, assim, tipo, uhum. se tu usar bem as tags, tu vai conseguir... tipo, qualquer coisa assim que tu botar ali, tu vai achar alguma paleta quase de cor uma, que tenha. Como diz o americano, bag of tricks ali, uma sacolinha de recursos ali, né? Tô no desespero ali, fazer com um... Com certeza. Bacana. Teve um trabalho uma vez que eu fiz aqui pro curso, aquele da agência digital, uhum. que eu queria achar cores que remetessem a lancherias e tal, ketchup uhum. e tal. É muito legal. Bah, eu procurei lá, hot dog, veio... Uhum. Bah, as cores, muito veio legal. Várias paletas direto, de cores né? legais, assim, uhum. pra usar. Bacana. Glyph. What is Glyph, Greta? Glyph é um site, é free também. Uhum. Ele segue aquela mesma linha do Google Docs, que tu produz teus documentos online, tu salva online. Bom, uhum. em primeiro lugar, o Glyph, uhum. ele serve pra te fazer fluxogramas, organogramas, sitemaps, uhum. todas essas coisas assim. Aham. Uhum. É muito útil neste meio que estamos, uhum. né? Sim. No curso. Ele ajuda bastante, porque daí tu não precisa de pendrive, não precisa enviar arquivo por e-mail, e não precisa... Quem não tem Node pra gravar seus arquivos ali... Fica na tua conta fica ali. Fica na tua conta ali. Tu cria um login e senha, se uhum. quiser ter 30 arquivos, tu pode ter. Se quiser ter um, tu pode ter. E ele é super fácil de uhum. mexer também. Ele lembra a interface do Visio da Microsoft também, uhum. que é um programa bem mais completo, o Visio, óbvio, uhum. né? Por ser um software. Mas ele é super útil, eu acho que no meio que a gente tá. Fazer sitemap, fazer fluxograma, fazer tudo. Mas é bem bom. Ele dá pra fazer também... Bom, não é o uso que eu uhum. daria pra ele, mas ele tem uma sessão com desenho de móveis e tal. Uhum. Que talvez pra uma galera... trabalha com arquitetura, por exemplo. É, ele segue a linha do Visio. No Visio, tu pode fazer planta baixa de casa, tu pode fazer sistemas de... mais ligado à arquitetura. É, coisas... isso aí mesmo. E, no caso, como é que tu descobriu isso justamente para ter que desenvolver sitemap? É, eu tive que fazer um sitemap. Na verdade, foi um professor que nos deu em aula, foi o Vinícius. Uhum, uhum. O Vinícius, a gente tinha que fazer um sitemap pro produto agora. Uhum. Daí ele me recomendou que a gente entrasse e fizesse nesse site aí. E tu achou ele simples de usar? Eu achei, é bem simples. Tem no lado esquerdo, tem um menuzinho que tu escreve. Ah, eu quero fluxograma, eu quero tal coisa, tal coisa. Daí ele abre pro fluxograma, ele abre todas as janelinhas possíveis que tu possa querer usar para fazer um fluxograma. Daí, digamos, tem um círculo, tem um oval, tem um quadrado, um retângulo, um triângulo. Tu clica nele, arrasta pra tua área de trabalho. Uhum. É bem simples. E daí só vai escrevendo dentro, tu pode mudar a cor, alterar o tamanho de fonte. Uhum. E ele salva isso, depois tu pode baixar isso pro teu computador em algum formato? Sim, e tu pode, diz ali no cantinho, blog this, uh-huh. Tu pode botar num blog, ou tu pode compartilhar ele. Ah, tem como exportar pro teu PC em vários formatos. Tá. Também. E tu pode olhar sitemaps e projetos de outras pessoas? Se elas compartilharem contigo. Deve ter uma opção. É, não, só as pessoas compartilham. Não tem assim um banco de dados, eu quero procurar sobre tal coisa, sabe? Uma busca, isso não tem, mas se compartilharem contigo, daí vai ter ali. É que é uma informação profissional e, digamos, confidencial, né? É que fazer uma rede social muito mais profissional, né? Daí acho que não seria interessante, talvez, até pelo plágio. Tá mais restrito, né? Em alguma situação. Embora também tenha a galera que prega sempre o compartilhamento e deixar todas as questões abertas e tudo mais. E dá pra... E o cadastro é e-mail, senha, entra e-mail, lá senha, e segue lá. Bacana. Glyph, mais um dos nomes engraçados do Web2, né? Com certeza. Que, os nomes de... Parece sempre alguma coisa que a criança aprende a falar, né? Glyph. Tipo, né? Faz umas coisas desse mesmo. Ah, tem um que foge do padrão, o Twanger. É o nome mais feio na Web2 que eu vi. É, esse é nome de personagem do Thundercats, né? Ah, certo. Desenhos japoneses. Beleza. Bom, rodamos aqui os serviços... E o Cooler já valeu pelos dois. Então, vamos seguir. Bom, só para lembrar, né? Cooler é kuler.adobe.com, né? Isso. E o Glyph, glyffy.com também. Ok. Vamos falar, então, do LinkedIn. Ou LinkedIn. LinkedIn. Dependendo da pressa que a gente tá. Como é que é esse serviço? Na verdade, agora vamos entrar na categoria rede social, né, Greta? Como é? Então, eu comparei ele ao Facebook, por ser uma rede social, até a interface é mais ou menos parecida, mas é uma rede social totalmente voltada ao trabalho. Eu crio meu perfil, eu ponho minha foto, só que o perfil não é parecido com o Orkut ou Facebook. Ah, é o que eu gosto de fazer, eu sou assim, minhas frases preferidas, minha cor é verde. Uhum. Não, tu põe a tua formação, sempre no verde. Os lugares onde tu já trabalhou, os teus interesses profissionais. Daí tu pode, além de tu criar o teu perfil, que é legal deles, é que tu pode fazer uma busca. Uma busca assim, pode ser bem completa, pode ser uma coisa bem genérica, sabe? Tu pode, se eu quiser buscar por cargo, web designer. Uhum. Vai, todas as... Os cadastros que já foram feitos ali sobre web designer, tanto de empresa, tanto de pessoas, isso vai tudo aparecer. Se eu quero pesquisar web designer... Combinado com outra coisa. Combinado com outra coisa, com região, ou com qualquer outro cargo também, dá pra te pesquisar. É super completo. E outra coisa legal também é que tu pode... Se eu entro no perfil Gustavo Fischer, já trabalhei com ele é uma pessoa super competente, não sei o quê. Obrigado. Eu posso recomendar ele. Isso vai... Ah, sim. A gente tipo, recebe às vezes também, né? Me recomendo. É tipo aquela coisa assim do Orkut que tem as... Meu vibe. Os coraçõezinhos porque tu é sexy, os gelinhos porque tu é cool, ou as carinhas, as smiles porque tu é confiável. Não, ali no LinkedIn é pra... Dizer, essa pessoa é super competente, contrate. Uhum. Mas é bem legal. Tá sendo super popular, super usado nos Estados Unidos isso. sempre lá, né? Sim, sim, o LinkedIn. É, não, ele teve o eu não sei em termos de tempo se ele é mais antigo que o Facebook. Eu tenho a impressão, por ter conhecido antes, que ele é mais antigo que o Facebook. Facebook tem desde 2003, eu acho complicado ele ser mais antigo. Pois é, mas aí... Só se ele for... No nível da disseminação, né? Pelo menos o LinkedIn chegou como opção, pelo menos aqui, para nós no Brasil. Chegou no Brasil antes do Facebook. Quando a gente fala chegou, na verdade, não. Né? Ficou conhecido. Virtual, né? Quase. Mas o que me chama a atenção, por exemplo, no LinkedIn, não sei se vocês concordam, é, por exemplo, essa questão da história de recomendar, né? Tu recebe um e-mail de um cara pedindo que tu recomende ele, né? Aí, eventualmente, claro, se tu tem ainda um grupo pequeno de pessoas na tua rede do LinkedIn, eu não sei, eu às vezes fico um pouco, assim, constrangido, porque, de repente, não é um cara que tu tem uma relação, mas tu não quer recomendar, e o cara não vai receber a informação que tu foi recomendar. Pois é, e agora? Isso é complicado. E aí, isso é uma coisa, por exemplo, que o grau de relevância do teu perfil ali dentro começa a ficar também... relativo, né? Se eu tenho 50 amigos, eu pedi pros 50 me recomendarem. Até onde isso realmente é verdade ou não, né? É, mas é a mesma coisa, daí talvez comparando com o próprio Orkut, que tu recebe milhões de scraps, por exemplo, dizendo, Mai, entra no meu vibe. Metade são vírus. É, mas agora, mas no início não. No início realmente era um fotolog que eles queriam que tu entrasse lá e escrevesse lá e comentasse, ou, vira meu fã, alguma coisa assim, sabe? Sempre tem isso. Mas eu acho que daí, pra quebrar isso, então, tem... Tu no teu perfil, tu tem a oportunidade de colocar todos os lugares onde tu já trabalhou. Então, se tu realmente tá interessado em tal profissional, se tu acha que realmente vai valer a pena contratar, ou tu quer ver se vai valer a pena, pode entrar em contato com aquelas empresas que estão cadastradas ali no perfil dele. É que eu vejo como a questão do... que tu fez a comparação com o Orkut, porque no Orkut, assim, é minha iniciativa qualificar a pessoa. É. E não a pessoa mandar alguma coisa onde eu tenho que entrar num campo e qualificá-la, né? É, isso, pra mim, essa é a grande diferença entre os dois, nesse sentido, né? É verdade. Eu não cheguei a usar muito o LinkedIn, porque eu não queria mais trabalho, assim, quando eu conhecia. Eu bloqueei. Mas... existe possibilidade de, numa recomendação, fazer algo tipo um testemunho no Orkut? Escrever, de fato, uma recomendação? Quando tu recomenda alguém no LinkedIn, tu pode fazer um parágrafo. Um comentário. Se tu quiser, opcionalmente, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, acho que isso aí já filtra alguma coisa. Tipo, pra alguém que tá buscando um profissional... Não sei, porque eu posso conhecer o Gustavo e escrever... Ele é meu amigo e eu posso escrever um textinho ali sobre ele que não necessariamente seja verdade, entendeu? Assim como tu pode, inclusive, botar no teu... resumir, né, o teu currículo no LinkedIn, informações que não correspondam. Né? Aí vem toda a questão da credibilidade. É, daí... Google, mas é mentira. É, mas isso já filtra mais do que mandar lá pro 50 e o 50 nem só no OK, legal, ele trabalha bem. Vai dar bem mais credibilidade se tu for lá e, por exemplo, se tu realmente recomenda a pessoa, tu vai se prestar a escrever 3 linhas, pelo menos, sobre ela, eu acho. É, com certeza. Se é de fato alguém com quem tu já trabalhou, é alguém de confiança, merece pelo menos um parágrafo. E dá a impressão, circulando no LinkedIn, que o público é um público... né, a gente está aqui aventando possibilidades de burlar o negócio, mas não parece... Parece um público, uma questão muito distante de ser uma rede social do tipo Orkut e tal. Ela parece que está bem mais recortada na questão do cenário profissional. É, porque eu acho que o público que entra lá não tem tempo para perder, para ficar criando perfilzinho fake, não sei o quê. Não, é lá a gente séria que quer trabalhar mesmo, ou que está atrás de uma coisa melhor, ou que não está trabalhando e está buscando uma coisa nova, né? Eu acho que não é... não são jovens que não tem o que fazer depois do colégio, ficam ali olhando fotinho dos outros e pedindo... Até porque a interface não favorece muito, né? Botar álbum de foto, publicar vídeo e tudo mais. Então, por esse caminho aí. Alguém aqui tá no LinkedIn? Não. Não. Sim. Gustavo Fischer. Só o Thiago lá atrás, fazendo os show notes lá, tá? Eu não quero entrar. Não vai entrar no LinkedIn. Não, provavelmente algum dia eu entro, mas por enquanto... Quando eu tiver... mais coisas acrescentaram no meu currículo. É, quando eu tinha um currículo decente. Na verdade, o LinkedIn, ele concorre com, na verdade, o que a gente vai conversar agora, né? Que é o Facebook, né? Você não concorre porque o Facebook faz a mesma coisa que o LinkedIn, mas o Facebook faz tanta coisa. Inclusive, procura também estabelecer uma coisa pro... No Brasil, concorrente de peso tem uma outra tem outro serviço que funciona de forma bastante parecida, só não lembro o nome. Pois é, eu também não. Mas tem um que, esse eu lembro, é o Click Jobs. Uhum. Ele é extremamente simples. Tu cadastra ofertas e procuras. Por exemplo, tu é um profissional lá, cadastra, sei fazer isso, isso, aquilo, sou de tal estado e trabalho assim, meu valor hora é tal. Acho que nem precisa valor hora. Uhum. E caso seja uma empresa, tu cadastra, ó, tem vaga pra isso, é tipo, tal vaga, tal estágio, preciso de alguém pra fazer isso, preciso de um freelancer pra Flash ou HTML, enfim, coisas relacionadas à web mesmo. Mas tu não, eu entendo que o LinkedIn ele também serve para o cara mostrar que está disponível e tudo mais, mas a função dele é mais caracterizar currículos e não exatamente ser como o ClickJobs está descrevendo, que é realmente um classificado. É. Então o LinkedIn não tem essa cara assim de ofertas de emprego, né? Ele é um grande, é uma rede social de profissionais. E que estão ali se encontrando, digamos assim, né, virtualmente e estabelecendo contatos. Que, eventualmente, a parceria não é por emprego, a parceria pode ser por um business mesmo, assim, de encomendar um trabalho para uma agência e tudo mais. Me parece assim, tem essa diferença, não seria bem, bem direto. Né? É, bom, realmente. O LinkedIn é linkedin.com. Uhum. E vamos falar agora um pouco do Facebook, que é a Lilian escolheu como sua rede social, enquanto ela encontra aí... A Dé vai me ajudar a falar do Facebook. Com certeza. Então apresenta, vocês pra, nem gostam. Então apresenta pra gente o Facebook. Bem na hora. Facebook é uma rede social, pode ser comparada com Orkut, mas é bem mais divertida. Em que sentido? Comparação. A diversão? Todos. Bah, em todos. Tu pode fazer o que tu quiser. Se tu quiser, sei lá, jogar, tu vai achar milhões de jogos pra te colocar na tua página ou simplesmente jogar na página de outra pessoa. Tu pode ter um bichinho de estimação. Ou dois, né? Ou vários, ou um aquário, várias coisas. Não, é que o Facebook, ele tem, assim, coisas que tu vai colocando no teu perfil e que elas fazem com que tu entre no perfil dos outros pra poder... adicionar usar novos. Melhor a tua aplicação, isso. Sabe? Que nem, assim, é inevitável dar esse exemplo que eu tenho um bichinho lá, que é o Raiko, e é um coelhinho. Aí eu tenho esse coelhinho. Aí a Daya tem um coelhinho. Então, se eu der uma comidinha pro coelhinho da Daya, tipo, eu vou poder cuidar melhor do meu, entende? E, ou, tipo... Porque além de tu ganhar dinheiro que tu precisa, né, pra sustentar o teu bicho, tu acaba deixando também ele mais feliz. Sim. Isso que é uma coisa que é, digamos, muito melhor do que o Orkut, porque ele faz interagir com os outros usuários, mas não pra te vasculhar a vida alheia. Mas não, pra te interagir mesmo, assim. Tu, brincar. Tu tem um bichinho, tu vai lá e brinca com o teu bichinho. Ou tu tem um vampiro, morde o vampiro da outra pessoa. É muito legal. É um interesse bem em comum, assim. É uma pessoa que gosta da mesma coisa que tu gosta, então vamos... É. E tu pode, por exemplo, mandar esse um convite de determinado aplicativo para... todos os seus amigos ou simplesmente selecionar alguns. Uhum. Então, tu não precisa ficar espalhando spam pra todo mundo, mas simplesmente tu vai mandar pra quem tu acha que vai interessar aquela determinada aplicação. Um outro exemplo, tipo, ainda em cima dos jogos, eu tenho lá um... eu não lembro o nome do jogo, aquele que tu acha os lugares no mapa. Bah, nunca consegui brincar nesse aí. É, a moral é um mapa mundi, o jogo vai te dando os lugares, ó, tal lugar tem que clicar onde é. Tipo, por exemplo, Washington. Uhum. Aí tu clica, vê onde é. Vê se acerta ou não, vai passando para outras fases. Entendi. E aquilo vai te dando um ranking. Com os teus amigos. E agora? Aquilo vai te dando um ranking entre os teus amigos. Uh-huh. Tipo, te diz, ó, fulano, a Lilian tá melhor que tu, tá na tua frente. Tá em 11º lugar, ela tá em 10º. Uh-huh. E, enfim, vai gerando interatividade. E uma outra coisa legal também, times de futebol, por exemplo. Tem aplicações lá para te discutir futebol com teus amigos, saber quem tá usando. O time que ele torce, se ele acompanhou o jogo. Umas loucuras assim. É, enfim, pra qualquer porcaria. Extensões pra Firefox, por exemplo. Tem uma aplicação lá pra te cadastrar todas as extensões que tu usa no Firefox. Uhum. E se tu gosta delas, enfim. E tu vai conhecendo gente também usa aquelas coisas. Mas, por exemplo, tu pode louco. Tanto... vou usar uma expressão assim, bem arquitetônica. Assim, decorar o teu espaço, né? Com aplicativos e vídeos e tudo mais. Quanto também construir essa interação... Mas assim, eu fico pensando assim, se há dois anos atrás a gente tivesse feito, dois ou três anos atrás tivesse feito esse podcast sobre Orkut, eu fico com a impressão, pá, é muito bacana. Sim. Tem uns negócios tipo comunidade, assim, e tu pode mandar recado e tal, né? Então a gente, claro, eu acho que, sem dúvida, o Facebook representa um avanço, porque ele aproveita muita coisa que, ou, enfim, ele tem comunidades, tu tem aquela coisa de escrever na parede do outro lá, que não deixa de ser uma espécie de scrap. Mas eu acho que me parece uma diferença grande. Claro que agora com a questão do open social lá do Google tá mudando lá pro Orkut também, mas parece que a gente colecionava comunidades no Orkut e agora a gente coleciona aplicativos no Facebook. Acho que isso tem uma diferença bem legal. Claro, tu pode ter, né, tu falou muito de jogos e brincadeiras, mas tem coisas como comparar filmes. Sim. Ou eventualmente outras questões também de lugares que tu viajou e tudo mais, construindo outras modalidades de aproximação. Eu acho assim, só para complementar, esse das extensões do Firefox, por exemplo, é em cima de desenvolvedores. Que a grande maioria do pessoal que está usando é o pessoal que usa Firebug, por exemplo, para debugar coisas. Eu acabei deletando várias delas depois, mas tipo, coloquei de tudo, assim, a maioria do que eu achei foi a galera que desenvolve, que também usa aquelas extensões. Então, é um, talvez um mashup profissional. Antes do que, antes de ser um mashup para brincar. Uma coisa do Facebook, eu acho que pode ser comparada à comunidade, são os networks. Que eu entrei esses dias pra procurar uns amigos meus que eu não via há muito tempo, que são lá nos Estados Unidos. E eu procurei no network da minha cidade, que era St. Louis. Daí tem o network daquela cidade, tem o network de tal faculdade. É uma espécie de comunidade, né? Que tu claro. Selecionar o público através disso. Mas eu acho que a melhor coisa do Facebook é que tu tem como... A melhor não, mas uma coisa muito boa do Facebook que no Orkut não tem, agora tá tendo aos pouquinhos, é que tu seleciona quem vê o teu perfil. Só pode ver teu perfil, se tu selecionar isso, só pode ver teu perfil quem é teu amigo. Ou quem tem uma network parecida com a tua, mas daí isso tu pode, até que ponto a pessoa pode olhar. A pessoa pode olhar simplesmente só o teu nome e tua data de nascimento, ou pode olhar toda a página, se tu preferir, assim. Perfil tem reduzido, essa escolha. Perfil amplo, É verdade. Só retomando um pouquinho do histórico, né, do Facebook, né, em relação ao Orkut, né? Toda vez que tu escuta um podcast americano que discute tecnologia e tal, e eles estão falando sobre o Google e como é que o Google vai se comportar nas redes sociais. Não, mas o Google tem o Orkut. Aí sempre vem um comentário, mas o Orkut só funciona no Brasil e na Índia. Então, de certa maneira, a gente viu que o Orkut mudou de interface, atualizou um pouquinho, até para tentar resgatar um pouco do que o Facebook tem pego, né, de popularidade, que iniciou no circuito college, né, no circuito universitário, porque o MySpace é mais voltado para o público adolescente, né? Então, no Brasil ainda é assim, muito ínfima a participação de brasileiros, embora esses dias eu encontrei o primeiro banner publicitário em português dentro do Facebook, né? Então, já... Mas foi uma vez também, depois não vi mais. Foi uma coisa meio miragem. Pois assim. Mas eu acho que tu nota de longe, assim, a diferença. Porque eu tenho MySpace, eu tenho há menos de um ano MySpace. E Facebook também eu tenho há menos de um ano. E quando eu entrei no MySpace, eu achei muito legal. Mas eu achei meio... Eu achei infantil. Eu acho pesado o MySpace. E, sei lá, era meio tosco, assim, sinceramente. Assim, eu achava, sei lá... Mais tu perde a graça assim. E para eu de entrar. Falando isso, MySpace tá no Brasil agora. Não faz tanto tempo, eles lançaram a versão em português pra tentar chamar brasileiros. A minha versão é em português. Eles têm agora o myspace.com.br, se não me engano. Mas tu colocou, tipo, que a galera falando... Ah, o Orkut só funciona no Brasil e na Índia. Ele funcionava em outros lugares antes das... Tipo, talvez do vandalismo dos brasileiros de entrar em comunidades estrangeiras e ficar postando em português e avacalhar. Tipo, acabar com posts dos caras. Enfim, galera. Acho que tem isso, mas eu acho que tem demandou. Eu acho que tem muito mérito realmente do MySpace e do Facebook em termos de posicionamento, né? Porque, é claro, é um movimento orgânico, assim, as coisas vão saindo de um canto, vão entrando no outro e tal. Quer dizer, tu é mal recebido no Orkut, tu vai pro MySpace. É um pouco de tomar conta das questões. Eu imagino, eu acho que a participação brasileira no Facebook tende a não ser da mesma forma como foi no Orkut. Eu acho que boa parte do público do Orkut, brasileiro do Orkut, não vai sequer chegar perto do Facebook. Assim espero. Porque ele tem uma série de recursos e possibilidades que, embora hoje em dia tudo é mais intuitivo e fácil, tu precisa de um certo domínio para entender que tu tá botando um aplicativo, que esse aplicativo vai ter possibilidade de daqui a pouco disparar uma música, alguma coisa durante a tua navegação ali dentro. Com certeza. E enfim, né? E boa parte dos aplicativos estão em inglês. Né? Boa parte, acho que não. Eu, pelo menos, maioria, eu não tenho, acho que nem. Não tenho, acho que eu devo ter alguma coisa. Sim, eu botei até minha página agora pra dentro do. Da minha página do Orkut pra dentro do Facebook, assim. Tem aplicativo pra qualquer coisa mesmo. Mas pra dizer que não tem alguma coisa naquele sentido mais da pura brincadeira, eu recebi esses dias um convite pra entrar numa comunidade cujo objetivo é chegar em 1000 pessoas. Então já me lembrou muito. Ah, já começou. Aquelas Mas viagens. Era em português. Não, era em inglês, era em inglês. Bah, então não somos só nós que fazemos besteiras. E aqui. Bah. Muito bem. Facebook, que é agora um pouquinho da Microsoft também, né? Um pouquinho. Comprou ali por uma bagatelinha. E vai fechando aqui o nosso bate-papo. Lilia, quer acrescentar alguma coisa sobre tua rede social, Facebook? Não, acho que a gente já falou bastante. Tá. Vamos aguardar as camisetas da Lilia no Camiseteria para votarmos nelas e depois ganharmos ou comprarmos. Sim. Um brinde para divulgar, né, o produto. Exato, exato. Exato. Dou uma bala para vocês. Não, pode ser. Um broche. Pra gente, a gente faz uma emboscada de guerrilha aqui no... Na Unicinos com as camisetas da Lilian, então. Quero agradecer a Greta, a Daiane, a Lilian, por terem participado aqui da segunda gravação de podcast. Ao Zambo também, pela participação especialíssima aqui, fazendo a costura dos produtos. E até uma próxima. Obrigado, gente.